Pra começar, dizer que o amor chegou ao fim. Esqueça de me perguntar se ainda há amor em mim. Pra te enganar, escondo num sorriso a dor que sinto ao te ver passar na rua com seu novo amor. Se eu te encontrar, não me pergunte como estou. Não saberia te explicar, pra mim ainda não terminou. Mas pra terminar, dizer que o amor chegou ao fim. Esqueça de me perguntar se ainda há amor em mim. Pra te amar, escondo num sorriso a dor que sinto ao te ver passar na rua com seu novo amor. Pra terminar, dizer que o amor chegou ao fim. Esqueça de me perguntar se ainda há amor em mim. Thank you.